veio a palavra do Senhor. Filho do homem, escuta a voz. Lamentação sobre o soberano, como um leão entre as nações, mas se tornas dragão no mar. Eis que a rede se estenderá sobre ti, o Egito cairá. As aves do céu habitarão na terra onde o orgulho se apagará. Oh Senhor, tu és o Deus que faz o céu se cobre, a luz se vai, mas em ti nossa esperança, na tua graça encontraremos paz. Tuas águas se acalmarão, os rios correrão como azeite. E ao saberem que tu és Senhor, as nações tremem em temor. A espada do rei virá e o orgulho se quebrará. Eis que a rede se estenderá sobre ti, o Egito cairá. As aves do céu habitarão na terra onde o orgulho se apagará. Oh Senhor, tu és o Deus que faz o céu se cobre, a luz se vai, mas em ti nossa esperança, na tua graça encontraremos paz. Faraó verá sua queda e com ele toda a multidão, mas em meio à escuridão brilha a luz da salvação. Em ti, Senhor, a redenção, na tua sombra encontramos a canção. Eis que a rede se estenderá sobre ti, o Egito cairá. As aves do céu habitarão na terra onde o orgulho se apagará. Oh Senhor, tu és o Deus que faz o céu se cobre, a luz se vai, mas em ti nossa esperança, na tua graça encontraremos. Português, eu worship, acústico, guitarra, piano.